chegaram à minha mesa e com prazer paguei a despesa. Falam horrores de mim. Amigos, que matei a sede e a fome, desmoralizam meu nome, desejando ver meu fim. Porque alcancei a vitória tão justa, quem viveu à minha custa, procura em vão me difamar. Não ligo, não dependo de ninguém. O crime que eu cometi foi ter praticado o bem. Mas tudo isso nada importa se baterem minha porta, não maltratarei ninguém. Desculpo, minha opinião é firme, pois o meu único crime foi ter praticado o bem. Amar, não ligo, não dependo de ninguém. O crime que eu cometi foi ter praticado.